Ao gosto do seu beijo, senti seu cheiro, curti contigo o baile inteiro, ouvi suas risadas, achar tudo maneiro e ficar abraçadinho e dividindo o travesseiro. Como tá tocando Delight, tomo banho junto pra tirar o que restou da night. Som do Bob na sequência pra manter o clima. Você de novo na minha cama, fechando a cortina. Sentimento me explana, é só você na rima. Vem no rosto quando diz que é minha mina. Já dizem que a gente se completa. Eu era um flow perdido e você a base certa. Que é só o tempo pra gente bater de frente, criar nosso destino e plantar nossa semente. Vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. Não precisa dizer, tu não precisa falar. Tu não precisa nem provar, porque eu já vejo no olhar. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. Não precisa dizer, tu não precisa falar. Tu não precisa nem provar, porque eu já vejo no olhar. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. 15 anos depois, cinco pivetes, cada um deles com o nome de MC de rap. Tenho Notorious, Big L, Tupac, Talib, o boladão é o cool de rap. Sem brincadeira, um bom futuro é o que eu vejo. Ficar sempre contigo é tudo que eu desejo. Se pá, nós tamo aí, vai que dá certo. Essa vida traz problemas, só a gente ser esperto. Não tem mistério, esse caminho já trilharam. Usar a malandragem, ver onde alguns erraram é sentimento. Paciência, não é ciência. Momentos difíceis, usar inteligência. Na saúde, na doença, riqueza ou na pobreza. Com muita fartura, ou sem nada na mesa. Te trazendo alegria, espantando a tristeza. Não pedindo nada em troca, só tendo uma certeza. Não precisa dizer, tu não precisa falar. Tu não precisa nem provar, porque eu já vejo no olhar. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. Não precisa dizer, tu não precisa falar. Tu não precisa nem provar, porque eu já vejo no olhar. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. 30 anos depois, quem foi que disse que acabou? Eu e você juntinho, tipo vovó e vovô. Vendo os netinhos correndo pra baixo e pra cima. O tempo passa e não é você nas minhas rimas. Reconhece qualidades, entende meus defeitos. Mesmo com alguns vacilos, ainda diz que eu sou perfeito. Preta, não mexe com a Kira desse jeito. Que assim, tu amolece que tem dentro do peito. E nem ver passar os anos, poder traçar os planos. Desligar o telefone, ainda ouvir o eu te amo. E ter casa na praia ou então chalé no campo. Pode perguntar a todos que é por ti que eu me explano. E não precisa dizer, tu não precisa falar. Tu não precisa nem provar, porque eu já vejo no olhar. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. Não precisa dizer, tu não precisa falar. Tu não precisa nem provar, porque eu já vejo no olhar. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. Não precisa dizer, tu não precisa falar. Tu não precisa nem provar, porque eu já vejo no olhar. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Eu e você contra o mundo daqui pra frente.